você, menina. Irmão Hugo Multimarcas, galera da Corteira, alô Luiz Augusto. Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantura e vaquejar. Olha que eu sou adoro mulher, cantura e vaquejar. Eu nasci vaqueiro, não sei como foi. Sei que meu destino sempre foi arrumar boi. Eu nasci vaqueiro, não sei como foi. Sei que meu destino sempre foi arrumar boi. Gosto de correr no mato e casca de vaquejada. Gosto de mantinho aquele de melurogel. Gosto de mulher bonita daquelas meio perfumadas. Aquelas que deixam de mim sem concentrar nada. Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada. Adoro mulher, cantura e vaquejada. Olha que eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada. Adoro mulher, cantura e vaquejada. Eu nasci vaqueiro, não sei como foi. Sei que meu destino sempre foi dar no mar boi. Eita, forrozão! Vai! Deixa a minha categoria! Deixa eu falar! Gosto de boiada, adoro mulher, cantura e vaquejada. Olha que eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada, adoro mulher, cantura e vaquejada. Eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino, eita, seu Tiquinho. Gosto de correr no mato de festa de vaquejada. Gosto de novinho aquele de uma loura gelada. Gosto de mulher bonita daquelas bem perfumadas. Aquelas que deixam de mas sem concentrar nada. Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada. Adoro mulher, cantura e vaquejada. Olha que eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada. Adoro mulher, cantura e vaquejada. Nosso parceiro Betinho Pessoa. Lá do Guerreiro da Vila, Macaíba. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Tá bom demais, chega até do jeito que não tem defeito. Esse forró tá bom demais, bora citar. Tá bom demais, esse forró tá bom demais. Chega até do jeito que não tem defeito. Esse forró tá bom demais. Nessa simetria, amanheço o dia sem festejar. Devagar e sempre vou tomando os quentes pra não farrapar. Dessa forrosada, toda essa mostrada vai querendo mais. Aqui só tem forró e é do bom só. Esse forró tá bom demais. Tá bom demais. Esse forró tá bom demais. Chega até do jeito que não tem defeito. Esse forró tá bom demais. Bora citar. Tá bom demais. Esse forró tá bom demais. Chega até do jeito que não tem defeito. Esse forró tá bom demais. Nessa simetria, amanheço o dia sem pestanejar. Devagar e sempre vou tomando uns quentes pra não farrapar. Rosada, toda essa moçada vai querendo mais. Aqui só tem forró e é do bom sol só. Esse forró tá bom demais.

fadiga. A gente aí, a banda Líbano, Zé, história de amor, tá vendo aí? É assim. Olha, o que é que tocou mais pra nós? Cabeça de parafuso, mostra lá, homem, pro povo ver. Tocou também forró balancear, né? E não chore não, com calcinha preta. Tá vendo, meu filho, como o negócio é bom aqui? É, meu filho, o negócio é bom. O véi fura, meu filho. É, então a cunha, vai. Bota porrazinha agora. Olha, pessoal, eu não me canso de agradecer a você pelo carinho da sua audiência, né? Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e pelo carinho da sua paciência que tá curtindo esse velho safadinho, esse coronelzinho Joala. Olha, chegando forró pra você. E tome forró e a cunha forró. E vamos, meu filho, solta esse diabo aí. Vai, siga seu caminho que encontra paz. Vai,